coisa linda. Toma aqui, Flávio! Isso é Joca, meu amigo, de Tos Carlson Gravações. Um abração pra galera do Grafite! É assim que eu vim. E desce, e sobe. E sobe, e desce, cirando. E vai, cirando, e vem. Até o nome tá na área. Diretamente do Quixadá para o Brasil. O nome dele é Fabinho dos Plays. Ah, chama a mãe. Hoje todo mundo quer cantar, quer andar de bicicleta. Oi. Sai de bicicletinha. Uma mão vai no guidonha, a outra ela sai de saia. De bicicletinha, uma mão vai no guidonha, a outra tapa na bunha. Dá um arrepio quando ela sai pedalando. Tem uma mão na frente, tá sempre atrapalhando. Acho que ela tem medo, periquito rua. Por isso que ela não para de tapar. E dá um arrepio quando ela sai pedalando. Tem uma... Ai! Que ela não para de tapar. Eu não aguento mais essa situação. Só como de graça lá. Uma mão vai no guidão. Sola, sola, sola, vai, vai, vai, vai, sola. Bota o eco melhor do Brasil. Arte de Zitão. Baladas e agitos. Grandes são gravações. Que nos pés. Ela sai de saia. De bicicletinha. Uma vai no guidão. Tapa, tapa, tapa. Era saia. Vai, Zé SD. Olha com o Eggs, Zé SD. Me dá um arrepio quando ela sai pedalando. Tem uma mão na frente, tá se atrapalhando. Acho que ela tem medo do periquito voar. Por isso que ela não para de tapar. Me dá um arrepio quando ela rocha, mamãe. Acho que ela tem medo do periquito voar. Isso que ela não para de tapar. Eu não aguento mais essa situação. Tem um cururu aí não, né? Foi pra sair, vem pra rua, vou sua. Sai, sai, sai. Ai! Um vai no guidão e a outra tapa na calcinha. Ela sai de saia. Falozão pros brothers and brothers. Em inglês assim você me lasca, filho. Uma mão vai no guidão. Ai, ai. Ela sai de saia. Tira os pés. Vai! Um abração pra Caio e Camila. Ela hoje tá solta, beleza, né?